vida, vou compartilhar e faço de coração. Meu tempo e o meu louvor e meu amor, meu coração compartilharei em todo lugar, sim, todo lugar. E muitos podem ver a mim. Se vou dar toda alegria, e quando dou vou receber. Sim, eu sei que em nós existe amor, em cada coração. Juntos a construir um mundo melhor, vamos começar já, sim, a construir. Agradecendo a Deus e atravessando problemas e tudo que vem a nós. Tudo que Deus me dá, vou compartilhar e faço de coração. Meu tempo e meu louvor e meu amor, meu coração compartilharei em todo lugar.